Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, aqui na Boa Nova, o programa que vai almejando trazer todas as semanas uma banda aqui em destaque e que já o faz há cerca de 6, 7 anos. E quando faço esta referência de 6, 7 anos é para dizer que um dos primeiros destaques que tínhamos feito na altura, não era o primeiro, mas seria dos primeiros, pelo menos dos primeiros 50, ou assim, era na altura os Quinta de Bill, quando lançavam A Hora das Colmeias. Ora bem, já vos disse várias vezes o grato prazer que temos em ir repetindo aqui algumas bandas. Os Quinta de Bill são pessoas assíduas, pois quando foi do álbum 7 falámos não com o Carlos Moisés, mas com o Paulo Bizarro. E, enfim, nada mais nada menos que temos hoje a oportunidade de voltar à voz com o Carlos Moisés, o homem do vocalista, da guitarra também e da flauta. Agora para celebrar com eles os 25 anos, e claro, desde logo é por aí que temos de começar a dar os parabéns. Carlos Moisés, bem-vindo aqui uma vez mais à Boa Nova e parabéns. Olá, efetivamente, Pedro. Por estes 15 anos, por estes 25 obrigado. Anos. Muito obrigado, Pedro. Ora bem, a vinda aqui à Boa Nova é então com estas bodas de prata. E começo aqui a lembrar que, ao fazerem 20 anos, vocês juntaram em Tomar, para aquilo que, foi, que é e registado também em DVD e em CD, um magnífico espetáculo, na altura com vários amigos. Vocês gostam de marcar estas datas. Porquê 25 anos e claro, porque 25 anos percebemos pela coesão do grupo, mas porquê as baladas e dois temas novos para esse álbum? Ora bem, então as baladas porque nós também gostamos de baladas e em todos os discos compusemos e gravámos baladas. Provavelmente não será talvez o lado mais exposto da Quinta do Vila ou o mais conhecido, até porque nos nossos concertos a nossa filosofia continua a ser um concerto muito dinâmico, muito virado para a festa. E normalmente as baladas ficam um pouco de lado, porque quebram um bocado, portanto, toda essa orgânica de espetáculo que projetamos para os nossos concertos. Mas em disco faz parte também do nosso universo musical. E, portanto, para além, por exemplo, do Setiam, que toda a gente conhece, A Única das Amantes, temos inúmeras baladas e resolvemos que nestes 25 anos seria talvez uma boa oportunidade para mostrarmos às pessoas também esse outro lado da Quinta do Bill, mais intimista, mais melancólico, e que seria uma boa oportunidade nos 25 anos, até porque também em 99 já tínhamos feito um best-of onde aparecem as músicas mais conhecidas da Quinta do Bill, mais mexidas. E marcávamos a diferença nestes 25 anos com esta edição das baladas. E portanto a ideia basilar foi essa. Teus braços e descansar nesse lugar de todos os fracassos e só me faz feliz poder sentir que estás aí para mim, para me acudir sem me trazem aqui, como há pouco disse, dois temas novos, ambos com a letra de Pedro Malaquias. Sim. E então este Dá Uma Lavada e No Silêncio do Olhar, sendo que O Silêncio do Olhar foi o tema que foi lançado como pré-anúncio deste álbum, exato, não é? Exato. Sendo provavelmente o Dá Uma Lavada se lhes irá seguir, exato, porque são dois magníficos temas. Aliás, como já percebeu, está a jogar em casa desde o início desta conversa. Ótimo! Dois temas, ou seja, vocês quiseram lançar este best-of, digo assim, de temas bem mais calmos, mas não quiseram deixar de brindar as pessoas com algo de novo. Sim. Eram temas, que, ou melhor, foram temas que foram criados específicos para este álbum, ou estariam na calha para qualquer coisa que se seguisse ao álbum 7? Não, foram mesmo... Exatamente, a ideia foi essa. Portanto, quando houve a primeira ideia da parte da editora, da parte do manager, de fazer qualquer coisa em prol desta efeméride, não é? Achámos bem a ideia, mas dissemos, mas não vamos apresentar às pessoas o que já temos feito, também temos que apresentar algo de novo. Portanto, e eu bati um bocado o pé nesse sentido, temos que apresentar pelo menos duas canções novas. Portanto, e na sequência disso, portanto, compus algumas canções novas e propositadamente para este disco. Portanto, é o caso No Silêncio de Olhar e Dá Uma Lavada, foram compostas propositadamente para este disco. Ficamos ali sem falar, sem dizer nada. Deixamos o tempo passar como quem se deixa se arrastar, sem resistir até aos braços do no olhar, apenas calma, num silêncio tão singular, tranquilo, sem a urgência de explicar na pele e na alma o que nos faz cantar. Ninguém, só tu tem a chave. tens 25 anos e aqui 13 baladas, não é? Sim. Tem uma presença transversal de toda a vossa discografia. Sim. Sendo que dos dois primeiros álbuns não aparece a versão original, mas sim a versão gravada no álbum ao vivo, no 20 anos ao vivo. Exato. Isso prende-se com uma questão estética. Estou-me aqui a reportar ao Onde Sei Viver. Exatamente. E ao Solidão a Dois. E ao Solidão a Dois. São precisamente os vossos dois primeiros álbuns. Exato, exato. Portanto, o Solidão a Dois, que é do Sem Rumo, né, do nosso primeiro disco. Que é um disco de 92, agora, para relembrar. E o Onde Sei Viver, que é dos Filhos da Nação, 94. Precisamente. Exatamente. O que é que foi a ideia? Inicialmente, o que nós tínhamos em mente era regravar em estúdio, portanto, as músicas mais antigas, até porque o som das primeiras edições estava um pouco datado já, não é? Uhum. Portanto, e queríamos regravar por uma questão de qualidade do som, mas também fazer um novo arranjo. Só que, entretanto, deparámos com a dificuldade da crise, a falta de verba, não é assim? E, portanto, não houve verba para fazermos, portanto, esse primeiro projeto inicial. Gravámos os dois originais, sim, em estúdio, e fizemos uma remistura, vá lá, de alguns temas antigos, portanto, que eram gravações originais dos discos já editados. Uhum. O que acontece é que nos 20 anos tocámos algumas canções e achámos que ficou com um mínimo de qualidade e com uma nova roupagem. Foi exatamente o caso do Onde Sei Viver e do Solidão a Dois. E optámos por essa gravação ao vivo, que estava um bocadinho mais atualizada do que as originais. Portanto, a razão foi essa. Anjo triste, serenidade obscura, com asfalto trepidante, sob a pele de veludo, veludo difícil, canção noturna e fatal, sem solução. Guardador de igrejas encerradas, asas cansadas, vou interrompir por solidões endémicas e cruéis, bebedor de absinto, bebedor de absinto, sem motivo, sem nada, gritador, sem motivo, sem nada, gritador de uivos. Gritador de uivos. Que encerra à noite as portas da madrugada, sem nome em direção, filho abstrato e nu do manão, geração do manão, geração ferida aberta na avenida, indiferente, ferida aberta na avenida, indiferente, crepúsculo da gente, crepúsculo da gente. Thank you. natural. Estranha indefinida, defensor da minha escuridão. Defensor da minha escuridão. Tenho como cumprir um anjo sujo. Um anjo sujo. Sinto-me apenas só. Apenas só. Curiosamente, em 99, vocês vêm a participar no álbum tributo aos Chutes e Pontapés, na altura 20 anos, 20 bandas. Mas agora, por curiosidade, com o Homem do Leme. Exatamente. Ora bem, sendo que Quinta do Bill é uma banda que faz agora 25 anos, gostariam que vos fosse feito um tributo à semelhança da qual vocês participaram para os Chutes? Ah, gostaríamos, claro. Ficava contente se... quer dizer, nós por acaso até nos lembrámos de fazer qualquer coisa do género, mas exatamente porque os Chutes já o tinham feito, achámos que não era minimamente original. Mas essa ideia que os Chutes tiveram foi esplêndida, foi ótima, de convidar vários grupos, portanto, a fazerem versões das suas canções. Se alguém tivesse a ideia de fazer o mesmo com as nossas canções, eu obviamente ficava muito contente, claro. Se calhar nunca aconteceu, porque vocês nunca se puseram a jeito. Exato. Talvez venha a acontecer. Então, mais tarde. Isto temos aqui o mote para a fase dos desafios. Uhum. E a fase dos desafios começa logo com esta referência de que vocês já não visitam o hospital há uns quantos anos. Portanto, pois é. O concerto que eu me recordo pressupunha na altura o lançamento No Trilho do Sol, que é um álbum que tem 16 anos hoje. Pois. Portanto, enfim, desde essa altura... Estava na altura de voltarmos aí ao livro do hospital. Exatamente, é, não sei se recorda do palco, portanto já teve algumas obras. Recordo, foi na feira, não foi? Exatamente, exatamente. No magnífico, no Parque de Mandanelho. Exatamente, e foi perfeitamente. Exatamente, e que foi ainda por cima um concerto que teve algumas cortes de energia. Portanto, recordo-me perfeitamente. Então aí está. Ou seja, vinham os índios e faltava a luz. Vamos começar aí por os desafios. Imagino que voltavam uma vez mais aqui ao livro do hospital. Sim. E que lhe diziam assim: ora bem, Carlos Moisés, para acompanhar os Quinta do Bill, podem escolher duas bandas nacionais. Sim. Que bandas é que escolheria hoje em dia para virem convosco? Pá, não sei, temos tanto, o rol da oferta é enormíssimo. Eu costumo dizer que neste momento a crise não está no que toca à criatividade em Portugal, em termos artísticos, não só na música, mas neste caso específico da música, temos tantos e tantos e tantos, quantidade e qualidade de projetos nacionais a precisar realmente, e isso continua a ser o velho cancro, né, no panorama musical português, que é exatamente mais atenção, mais carinho, mais oportunidade em os projetos se mostrarem, chegarem às pessoas. Mas, efetivamente, temos tantos e tantos grupos e pessoas, cantores individuais, com extrema qualidade. Portanto, a escolha é difícil, mas talvez... dentro de mais da nossa área, há um grupo que eu gosto muito, são os da Secaria. Minhas palavras são como sons de pó e canto para não me sentir assim tão só. As palavras levas o vento, as minhas voam com pensamento. Era tão mais fácil. mais folk, mas uhum. com uma roupagem muito interessante. Sei lá, será tantos. Dos cantores mais antigos, eu tenho um gosto particular por José Mário Branco, por exemplo, que acho que é um músico excelente e que é um ícone da nossa cultura. Ruela de má fama, o charlatão viva larga, chegam-lhe toda a semana em camionetas de carga, rezas doces para a amarga. Epá, e tantos outros, sei lá, o Fausto, por exemplo, os Chutes, próprios Chutes, que seria ótimo fazermos aí uma perninha, o Tita de Vila e Chutes seria, acho que seria uma noite memorável. Não sei, e tantos outros, como eu digo, quer dizer, com a oferta que temos, teríamos realmente pano para mangas, não é? Muito bem, agora o desafio é outro, vem alguém da cena internacional. Sim. E chegada de Portugal, diz muito bem, aqui em Portugal não prescindimos, temos no nosso espetáculo Quinta do Bilo. De quem gostaria muito que partisse esse convite? mais uma vez, o rol da oferta é enormíssimo. Mas olha, eu se calhar, há um grupo que eu gosto particularmente, um grupo recente, quer dizer, da nova cena internacional, que também vai beber, de certa forma, também muito ao universo da música folk, com uma roupagem moderna e atual e também, claro, dentro de um formato, se quisermos, de rock, mas eu acho que é um caso à parte, que são os Arcade Fire. Os canadianos Arcade Fire. Os Arcade Fire, que é um grupo que eu gosto muito, eu acho que são excelentes, e aliás, o disco do Suburbs, quer dizer, é considerado disco do ano, e é efetivamente qualquer coisa que me preenche muito. E seria para mim, claro, um privilégio poder tocar com eles. Há pouco faltou só referir que Das Carier foi um dos outros destaques também que tivemos a Boa Nova, portanto é grato saber que vamos estando atentos. Sendo que agora não sei precisar quem, mas já várias vezes e várias bandas referiram aqui Quinta de Bill naquilo que é o seu último e terceiro desafio, que é este. Imagino que vai haver um disco tributo a uma banda. Sim. E que gostariam muito de participar nesse disco tributo, portanto, com uma versão vossa de um tema. Sim. Estamos a falar de que banda ou de que autor e que música seria essa? Epá, não sei. Sinceramente, não sei. Sei lá, se me convidassem para participar, por exemplo, num tributo ao Rodrigo Leão, por exemplo, que é um músico que eu admiro muito. Acerca-te a mim. Abraça-me a ti, por Deus. Entrega-te a mis braços. O homem de sete bom. Exatamente, que agora parece que se vão reunir novamente para fazer uns concertos. Os próprios sete bom legião, porque sempre foram uma inspiração minha desde o início. Passa lá e tantos outros. Sendo que o Sétimo Legião começaram um bocadinho mais cedo, mas a grande parte da sua carreira foi contemporânea dos Quinta do Bilo, não é? Sim, ainda fomos contemporâneos, inclusivamente ainda tocámos. Olha, o interessante, o nosso primeiro concerto foi a primeira parte do Sétimo Legião, em Tomar, no Liceu de Tomar. Engraçado. Em 1988. Tem mil anos uma história. Viver a navegar há mil anos de memórias a contar, a cidade à beira-mar azul. Se os mares são só céu, mais terra do que mar. Voltarei, amor, com a força. graça de amar. Ai, cidade à beira-mar. Passada a fase dos desafios, e como disse há pouco, o Quinto de Vila já várias vezes foram referidos aqui como sendo uma das bandas a quem gostariam muito de estar fazendo destaque. Como, daí, por exemplo, só por curiosidade. Olha, se recordo-me, já falo aqui, Quadrilha. A Quadrilha, pois João, não. Podia ser também da Quadrilha, sabe que o Sebastião Antunes. Trabalhamos juntos, né? Exatamente, temos composição. Sim, sim. Portanto, temos várias letras de Sebastião Antunes. Portanto, recordo-me de João Afonso. Também é um motorista daqui da Vila. Portanto, há aqui vários pontos de referência. E, sendo que voltamos aqui agora a ver a questão dos discos. Todos nós sabemos aquilo que tem sido o fenómeno das vendas dos discos, sim, o download, por aí diante, enfim, não vamos aqui bater mais no ceguinho. Sim, claro. Quinta de Vila, tendo 25 anos de carreira, já apanharam várias fases, que vêm desde o vinil, uhum, até o atual MP3, e há a facilidade com que se desmaterializou a música, uhum, e que as pessoas chegam a fazer download de coisas que acabam por não ouvir. Sim. Enquanto músico, como é que vive esse fenómeno? Bom, já, penso eu que já ultrapassámos um pouco aquela fase inicial, que realmente foi uma fase de choque, não é? Uhum. Porque, efetivamente, de um momento para o outro, de um dia para o outro, passou-se de uma realidade de uma indústria de discográfica para uma completamente descaracterizada, vá lá. Onde, como disse, a quantidade de acesso a músicas e a informação começou a ser sinónimo de algum desleixo e de alguma falta de paixão para as coisas, porque sabemos que muitas vezes é pela quantidade que se descarrega a música da net que acaba, pois, pela quantidade não se conseguir ouvir nem poder usufruir concretamente das canções. Hoje em dia, o formato do disco que eu continuo a fazer, para mim, a ser um sinónimo, por exemplo, de um livro, é uma obra, não é? Quando se edita um disco, passou um pouco à história exatamente por isso, por as pessoas consumirem a música individualmente, fora completamente de um contexto, não é? De um contexto artístico. E a Malta Nova hoje descarrega tanta e tanta coisa só pelo simples facto do ato em si, né? De poder usufruir e ter acesso livremente a conteúdos, mas depois que acaba por não usufruir da sua verdadeira obra, no fundo, aquela que o compositor se propôs a gravar e transmitir às pessoas. Portanto, há uma relação muito demasiado efêmera neste momento com a obra de arte, neste caso com a obra de arte musical, com a obra de arte musical. E para mim não deixa de ser, de certa forma, preocupante, porque, como eu disse, eu ainda venho de uma geração em que, efetivamente, quando saiu um disco, ou quando sabíamos que ia sair um disco, ficávamos ansiosamente dias e meses à espera que isso acontecesse. Portanto, era qualquer coisa de extraordinário que acontecia nas nossas vidas, não é? E hoje realmente tornou-se muito efêmero esta questão do mundo da música. Significa isso que hoje em dia, enfim, o disco passou muito de obra de arte é quase apenas um cartão de visita para concertos? É, acabou por ser isso. A partir do momento, e as editoras também são culpadas nesse processo todo, porque não se souberam salvaguardar, continuaram a funcionar com os mesmos processos, os mesmos sistemas, que, pronto, acabou-se de provar que efetivamente não souberam adaptar-se aos novos tempos, às novas realidades, e a partir do momento que isso aconteceu, o disco deixa de se vender e, portanto, acaba por ser, como alternativa, um processo de comunicar com os meios de comunicação social e com as pessoas, dizendo que existe uma obra nova, portanto, e com o grande objetivo, no fundo, de angariar trabalho, angariar concertos, basicamente é isso. As coisas simples, o mar é. Lançamento aqui de um best-of, digamos assim, mas pronto, acaba por ser, também só tenho dois temas novos, faz com que provavelmente alguém que os vá ouvir, e poderá haver casos de pessoas que estão a ouvir pela primeira vez, basta que sejam pessoas mais novas, não é? Sim. E que tenham uma curiosidade de vir conhecer discos como o Dia da Descomplacidade, o No Trilho do Sol, o Filho da Nação. Sim. Não é uma pena que esses discos não se encontrem? É uma pena, mas isso também vem na sequência daquilo que estávamos a falar. Portanto, uhum. Tudo isto hoje em dia é demasiado efêmero, no sentido quase de consome e deita fora, e raramente neste momento se fazem reedições de discos antigos. Exatamente, porque economicamente não compensa, uhum. Talvez às editoras. Há aquelas que ainda sobrevivem, né? Porque entretanto algumas foram desaparecendo também, ou pelo menos integradas, mas noutras. Vocês começaram na Polygram, se bem me recordo, não é? Exato, ainda fizemos parte da Universal, quando houve a transição para a Universal, uhum. mas essas próprias editoras têm hoje um efetivo profissional muito reduzido. Por exemplo, o Universal passou para a Espanha, ficou dentro da área espanhola. E o que acontece é exatamente isso, quer dizer, por exemplo, às vezes sabemos que pessoas querem adquirir os discos, mas já não, portanto, eles acabaram e não há novas reedições, o que não deixa de ser, acho que é lamentável, não é? Cada lágrima que chora que amas Ainda aqui interesse em fazer aqui uma componente gráfica, lembrar estes 25 anos, muito a lembrar também aqui o que foi o DVD dos 20 anos, que para quem nunca viu, recomendo vivamente que o faça, onde se vemos aqui um conjunto de pessoas a comemorar convosco, e alguns efusivamente, recordo-me aqui da imagem do Sebastião Antunes, de facto que faz a música, principalmente ao fim, aos saltos. Eu tive a hipótese deste fim de semana recordar esse DVD. Sim. E, portanto, há aqui uma componente gráfica associada à questão dos Quinta do Bill. E pegando neste álbum, logo do lado esquerdo, temos aqui uma imagem de família. E é isto que eu quero aqui agora recordar. Estes 25 anos também servem para perceber o quão coesos estão, de facto, enquanto família. Bom, às vezes também não é bem assim, portanto, como é natural. Também há os amus, mas isso, claro, qual é a família que não os tem? Não é? Exatamente, isto é como na relação dos casais, né? Quer dizer, há momentos mais em comunhão, outros há algumas fissuras que são normais nisto nas relações humanas, não é? Como tudo, né? Trabalhar junto durante tantos anos. E às vezes partilhar momentos das suas vidas, seja nos concertos, seja na estrada, seja nos ensaios, seja na televisão, seja o que quiser, é natural que exista por vezes algum desgaste, não é? Portanto, isso é normal. Claro. Agora, nós com estes anos todos também tivemos que aprender também muito de relações humanas, não é? E sobretudo aprender e assimilar muito a tolerância perante os outros, e perante as diferenças e tudo isso também vai aprendendo ao longo dos anos, não é? Portanto, o que também se... Uma das intenções também foi mostrar um bocado, vá lá, o lado mais institucional da Quinta do Vil, não é? Portanto, a fotografia aparece um bocado como um retrato de família institucional, vá lá, também para marcar um pouco a estética do que foi portanto, a estética deste disco, né? Portanto, acaba de ter uma imagem um pouco retro também propositadamente para marcar um pouco esta efeméride. Portanto, foi um bocado nesse sentido que aparece essa foto de família. Sendo certo que, provavelmente, a pessoa que tem aqui a função de gerir os amus e, de algum modo, de amenizá-los, sim, será, provavelmente, a única mulher do grupo, que, curiosamente, entra mais tarde, que e por acaso, é o que julgo saber, é que mora mais perto de nós, que é de Castelo Branco. Exatamente. Exatamente. É essa a função de uma senhora, no meio disto tudo? Às vezes é. Mas o apaziguador, vá lá, e aqui o que faz a ponte entre os vários feitios, vá lá, acaba de ser um bocado o Paulo Bizarro, que sempre foi a pessoa que faz o balanço e vai lá, que faz aqui a transição entre os diferentes feitios que existem no grupo. A Dalila também, a partir do momento que entrou, de certa forma veio introduzir uma nova dinâmica no seio do grupo, no que toca primeiramente a horários, no que toca portanto à funcionalidade do trabalho do grupo, e também de certa forma ajudou o Bizarro um pouco a pôr um pouco de brandura às vezes. Ordem na casa. A ordem na casa, às vezes, quando as relações não estão melhor, vá lá. Mas, quer dizer, não são coisas muito pontuais. Portanto, já fomos aqui da Dalila, já fomos para o Bizarro, resta, sim, porque é justo falar aqui no restante dos colegas. Neste momento, na guitarra está o Cató Calado. Cató Calado. Exatamente. Temos o Jorge Costa da bateria. O Jorge Costa na Dalila, como referiu. O Daniel Marques. Violino, e o Miguel Urbano. No acordeão. No acordeão, exatamente. Muito bem, temos aqui então a família é explicada. Deitar sobre o chão é não. Se te amo, se não tenho. Vergonha de dizer. Eu entendi. O homem quem vão se agitar. Tão perto do mundo, tão longe de Deus. Eu não. Se te amo, se não tenho. Anos e um disco, um best-of, acaba por ser um marco, não é? Significa que já temos aqui, enfim, uma noção do que vão ser os Kid Abilo daqui em diante, ou ainda é cedo demais para falar sobre isso? É capaz de ser cedo, apesar de já haver muito material. Aliás, este disco podia ter sido um disco de originais, mas nós no ano passado lançámos um de originais. Exatamente, o 7, que veio aqui, alvo de destaque aqui do Bom Nome. Pois, e aliás, nós passamos da promoção do 7 para a promoção dos 25 anos, portanto não houve ali um interregno, portanto como houve a necessidade de comemorar os 25 anos, não queríamos deixar de passar em branco os 25 anos, encostou a promoção do 7 com este dos 25 anos. Mas nós gostamos, efetivamente, de fazer discos novos. eu pessoalmente gosto mais é quando lanço discos com originais, portanto, porque basta que o vosso best-of tem sempre algo de original, não é? Pois, o mesmo anterior best-of exatamente para marcar essa postura que temos e gostamos de ter na música, de não ficar agarrado ao que fizemos, apesar de gostarmos muito daquilo e volta e meia passado uns anos volto a ouvir os discos que já fiz. E tenho prazer, sinceramente tenho prazer em fazê-lo, mas sobretudo gosto é partir para novas aventuras. E o próximo disco não sei como vai ser. Provavelmente terá alguma pitada de uma experiência que façamos com não digo com um novo estilo, mas sei lá, com uma nova textura ou novas texturas. Portanto, mas isso ainda é muito cedo para falar nisso. Mas provavelmente entre o Nómadas e o Hora das Colmeias foram 5 anos. Sim. E do Hora das Colmeias para o 7 foram outros 5. Pois. Significa naturalmente que do 7 até esse próximo, que será o 8º, que tenhamos 5 anos. Não sei. Vamos lá, eu por norma gosto de mostrar às pessoas músicas novas quando efetivamente sinto que está na altura certa, que há razão de ser para mostrar coisas novas. Por encomenda não, ou por pressing de editora também não. Eu acho que tudo a seu tempo, né? Quer dizer, acho que quando acharmos que é a altura certa, com certeza que vamos ter novidades. Onde se viver para vós. Esta corda bamba, onde a sorte salva o medo. Mas tenho a consciência clara que não estou certo para o dever da decisão. Onde a razão falha, onde falha a sensatez, onde a raiva escondador, onde a razão falha, onde falha a sensatez, onde a raiva, escondador, não me deixes desistir sem ti neste tempo onde sei viver. Perdido numa timidez que deixei crescer no conforto da mentira, onde a ambição afoga a pena, onde a cobardia incita o esquecer. Onde a razão falha, onde falha a sensatez, onde a raiva esconde a dor, esconde a dor. Onde a raiva escondedor, não me deixes desistir sem ti neste tempo onde sei viver. Não me deixes desistir sem ti neste tempo onde sei viver. Tará. vossos últimos álbuns têm tido a participação de muita gente em termos de letras. E pronto, enfim, eu sou um bocado aborrecido de estar aqui a insistir. Quando diz que há muita coisa feita, provavelmente será as músicas. Sim, sim, as músicas, exato. Pois, porque nós funcionamos dessa maneira. Nós fazemos, somos um pouco, sei lá, somos um pouco, um bocado, eu pessoalmente sou, talvez, pronto, sou o compositor principal, né, da maior parte das canções. E tenho um processo que é um bocado ingrato para os letristas, né, que é, eu faço primeiro a música e depois os letristas é que têm que colocar as suas palavras, os seus textos, no meu chilrear, como eu lhe chamo, ou no meu dialeto muito próprio, não é? Que é uma mistura de inglês com português, com africano, é uma mistura, é um dialeto próprio, pronto. E eles têm essa, realmente essa tarefa muito, muito difícil e ingrata, mas que já estão habituados, portanto, e têm, de certa forma, têm experiência nesse sentido. Mas começa a primeira música e depois é que aparece a letra. Dentro do pressuposto, falámos há pouco de que é um cartão de visita, o que é que vai abrir as baladas? Seremos que vamos ter concertos muito virados para esta vossa vertente mais melancólica, ou não? Teremos sempre concertos muito baseados no álbum 7, eventualmente, e naqueles temas são, enfim, mais efervescentes vossos, como Frustração, que são temas que não podem deixar de ser cantados. Sim, sim, claro. Vamos ter duas situações e dois formatos. Nos concertos que se avizinham e que estão aí próximos, portanto, que será no fundo o próximo verão, vá lá, vamos fazer um concerto nos moldes que as pessoas conhecem aqui em Tadavião, um concerto virado para a festa. Provavelmente teremos talvez mais uma balada ou duas do que é normal, mas vai ser um concerto na linha da Quinta do Vila, em cima do palco. O que provavelmente depois do verão que vai acontecer, faremos um circuito de auditórios. Aí sim vamos focalizar o alinhamento do espetáculo nas baladas. Portanto, vai ser um espetáculo mais intimista, as pessoas podem estar sentadas, ouvir das canções, as pessoas e nós também, porque também gostamos de, não temos muita experiência nesse sentido, fizemos uma vez dois concertos nesses moldes, um concerto acústico, vá lá, onde tocámos muitas canções lentas. Sim, depois do verão faremos com certeza auditórios muito focalizados e muito, muito focalizados neste disco das baladas. Portanto, provavelmente só mesmo com baladas, com várias roupagens novas, talvez. Mas pronto, muito nesse universo. Mas o concerto de verão, não. O concerto de verão vai continuar com certeza a ser a abrir, vá lá, como costuma dizer. Como bem sabe, o público português é muito adepto dessas versões acústicas das músicas e basta ver o que tem sido, ultimamente, lançamentos de bandas como Voz. Significa que esse concerto de inverno poderá vir a ter uma gravação para posterior edição, eventualmente em DVD? Ó Pedro, nós gostaríamos imenso, quer dizer, projetos não falta, vai depender das verbas, não é? Porque isto, falta aquilo que põe os melões para se comerem, não é? Exatamente, pois, porque nós ideias e projetos temos muito, realmente temos aqui, e portanto, e como tudo, isto é transversal, não é? Temos que fazer bem as contas à vida e não embarcar em grandes aventuras, porque os tempos não estão para isso. Mas se isso for possível, seria muito interessante, sei lá, um disco ou um DVD seria muito interessante. Ora bem, agradeço-lhe uma vez mais a disponibilidade, Carlos Moisés. Eu que agradeço. E claro, a porta uma vez mais continua aberta, portanto, e Deus nos dê saúde para que possamos falar várias vezes ao longo dos vossos lançamentos que aí vêm, esse que já pré aqui anunciou, e outras ideias que venham surgindo, que nós cá estaremos para divulgar a nossa quota parte de mensualidade, e sabemos certo que há um conjunto de ouvintes que vos seguem, portanto, o que é bom sinal. Portanto, já não é uma banda que passa fora do panorama da música em português. Fico muito contente e agradeço ao mesmo tempo, também agradeço o facto de saber que vocês divulgam a música portuguesa, que nós, a música portuguesa agradece e fica e merece todo esse carinho. E aproveito para mandar um grande abraço a todos, ao auditório também, e ao Pedro um abraço especial. Obrigado por tudo. Todos os dias, em cada paz, nasce um fogo que a desfaz. Atrás do vento, um outro vento se meia a dor e o lamento. pensar, segurar o sonho que balança ao pé de mim. Ah, tenta sorrir, ensaiar um grito de esperança. Parece o mundo maior que a vida. Perdida por ti, eu espero ao pé de mim, ao pé de mim. Esquecer o que já viu, ainda lembro a utopia, por ela luto em cada dia, ao pé de mim. Crer no que eu posso ser, por ti eu espero.